YK660, Sociedade Rádio Clube São José dos Campos Limitada, 1120 kHz. Uma emissora da Rede Bandeirante. Oito, você está ouvindo a Clube AM, o nosso programa Brasil Sertanejo. Daqui a pouquinho você vai ouvir os grandes sucessos do momento em nome do Depósito Brasil, a hora certa. Atenção, a Geuri precisa urgente dos seguintes profissionais: 8 ferramenteiros de corte e repuxo com experiência mínima de 3 anos. Precisa também de 5 meios oficiais, ferramenteiros com 1 ano de experiência. Salário em aberto. Os interessados devem comparecer na Geuri, a Rua Francisco Rafael, 158. Vamos repetir aqui, né? A Geuri está precisando dos seguintes profissionais. Precisa urgente dos seguintes profissionais: 8 ferramenteiros de corte e repuxo com experiência mínima de 3 anos. E precisa também de 5 meio oficiais ferramenteiros com 1 ano de experiência. O salário em aberto. Os interessados devem comparecer a Geuri, Rua Francisco Rafael, 158, amanhã, sem falta. Agora sim, 7 horas, na cidade que mais cresce no Vale. A partir de agora você vai ouvir no seu rádio as campeãs da semana, o 10º lugar da semana. Aplauso para João René de Remy. Ausência, ausência. João René de Remy, 10º lugar da semana. Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só. Horas e 9 minutos, vocês acabaram de ouvir mais uma música classificada entre as mais da semana. O 10º lugar foi para João René e Remy, Ausência. O Depósito Brasil está informando para você que já é 7 horas e 10 minutos. Cuidado para não perder sua condução. 7 e 10. Reforma de móveis estofados é com a Decor Vale. Na Better Valley você encontra uma grande variedade de tecidos finos para decorações. Olha, a Decor Valley representa os maiores e melhores fornecedores de tecido para decorações do país. A Decor Valley faz a melhor qualidade pelo menor preço em menos tempo. Na Decor Valley você que leva vantagem. Na reforma dos seus móveis estofados, terá seus móveis novos e gastando muito pouco. A Decor Valley faz o orçamento e transportes gratuito. Decor Valley facilita em 3 pagamentos sem acréscimo. A Decor Valley, seu telefone mais fácil da cidade. 220200, 220200. O que você quer mais, hein? Telefone amanhã mesmo para a Decor Valley e manda reformar todos os móveis estofados que você tem aí que está feio, tá deixando sua casa mais feia. Telefone amanhã mesmo ou vá até a rua Dr. Mário Sampaio Martins, 620, no centro. Decor Valley. O Depósito Brasil está informando que já é 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. E nós vamos rodar para vocês outro grande sucesso da semana. Aplauso para o nono lugar. Rudy e Ronnie, Se Eu Tivesse Asas. Semana, Rudy Ronnie, Se Eu Tivesse Asas. O nosso bom dia para você que está ouvindo a gente em qualquer ponto da cidade. Olha, a Clínica Dentária Sebastião Hummel é onde você vai fazer o tratamento dos seus dentes sem pagar quase nada. Sabe por quê? Porque a Clínica Dentária Sebastião Hummel faz o tratamento dos seus dentes com pouco dinheiro. Inclusive, eles fazem o orçamento sem compromisso. Você pode ir amanhã mesmo lá na Clínica Dentária Sebastião Hummel fazer o orçamento. Eles não vão cobrar nada para fazer o orçamento. Extração é sem dor, abituração, tratamento de canal, prótese, tudo isso eles fazem para você pelo preço mais barato. Portanto, não fique sofrendo com seus dentes ruins. Vá até a Clínica Dentária Sebastião Hummel amanhã mesmo e já contrata, já faz o tratamento. É Rua Sebastião Hummel 156, bem em frente ao Unibancos, Clínica Dentária Sebastião Hummel. O Depósito Brasil está informando que já é 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. E aí vem mais uma classificada da semana. é o oitavo lugar. César e Paulinho, não me deixe. Sucesso da semana, César e Paulinho defendeu o oitavo lugar. Não me deixe. Luxo Brasão está comprando carro velho, batidos e capotados e pagando o melhor preço. Visite Auto Desmanche Brasão. Você vai encontrar a seção de recuperação de peças, de pinturas e de funilaria e de mecânicas. Auto Desmanche Brasão vende peças seminovas a preços de peças velhas. Auto Desmanche Brasão, Rua Bacabal 860, Parque Industrial, com os telefones 218288, perto do trevo da Estrada Velha do Satélite. Fale com o Brasinho, com o Adão. Auto Desmanche Brasão, seu carro bateu? Auto Desmanche Brasão compra e paga o melhor preço. Humanizem o trabalho do campo com as máquinas agrícolas Nogueira, Nogueira, Nogueira. Máquinas agrícolas Nogueira. Renda mais no seu trabalho com máquinas agrícolas Nogueira. Picador de cana e capim, engenho de cana, beneficiadora de arroz, ensiladeira, misturador, batedeira de cereais e debulhador. Nogueira fabrica o que você precisa. Quem compra Nogueira sempre economiza. Nogueira, Nogueira. Máquinas agrícolas Nogueira. Agora em São José dos Campos, Avenida Doutor Nelson Dávila, 1084, Máquinas Agrícolas Nogueira, que facilitem até 6 meses sem juros. Telefone 228166. Máquinas Agrícolas Nogueira. Atenção, donos de bar, mercados e mercearias e outros estabelecimentos. Bebidas em geral e com a Vascol. Representantes exclusivos dos produtos Skol e Caracu para toda a região. Se você precisa de bebidas em geral, telefone para a Vascol. Você vai encontrar os melhores preços em bebidas, aguardentes de todas as marcas, vinho, refrigerante, não faltando os produtos Skol. Olha, a Vascol está nesse endereço. Avenida Bacabal, 101. Um parque industrial com telefone 211752. Exija o melhor, exija Skol. Valdomiro Moreira. Estamos apresentando na Clube AM mais um programa Brasil Sertanejo e as mais da semana. E a próxima música vamos mandar para quem mesmo? Para Ana Maria. Ana Maria está oferecendo para a mamãe Angelina, para a Terezinha, para a Ivete, para a Silvane, para o pioneiro ouvindo o nosso programa. Vai também para a vovó Ana do Cine. Alô, vovó Ana do Cine, bom dia. A vovó Ana do Cine oferecendo para todos os seus netos. Para o pessoal da padaria JK, Zé Roberto, Lenice, para o Lailson, Ana Maria, para todo o pessoal, para os seus netos da Telesp, né, vó? Vai também para a Cacilda ouvindo o nosso programa, para a Maria Pimenta ouvindo o nosso programa, o Noel ouvindo o nosso programa, nosso amigo, colega Luiz Carlos Mendes e a Glória, o Fábio, um punhado de gente ouvindo a gente. Aí vem o sétimo colocado da semana. Gilberto Edmar defende o sétimo colocado com a música. A música da saudade. 7 horas 22 minutos, informando o depósito Brasil. Da saudade. Agora 7 horas e 25 minutos, informando o famoso Depósito Brasil. Depósito Brasil e a hora certa para você não perder sua condição. Atenção, o melhor presente para você é andar elegantemente trajado, que não é privilégio de rico. Afinal, trabalhamos para todas as classes. A Confecções Unissex sob medida em jeans em todas as cores. Vocês encontram na Eldorados Modas. O maior estoque da região e assistência gratuita e permanente. Eldorados Moda convida você para consultar o crediário. Olha, consulte o nosso crediário. Você vai ver que vale a pena ser freguês da Eldorados Moda, a única que dá assistência permanente e gratuita. Eldorados Modas. Coronel Monteiro 241, telefone 223953, aqui na cidade que mais cresce no Vale. Eldorados Modas. O Depósito Brasil está informando a hora certa para você não perder a sua condução. 7:25. A gente vai prosseguindo. Agora vamos atender a nossa ouvinte Isabel, lá da Vila Industrial. E aí vem o sexto colocado da semana. Rastros na areia. Olhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar penas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Vocês acabaram de ouvir mais um sucesso da semana. Foi o sexto lugar para Dudu e da Van Rastros na Areia. O nosso bom dia, muito obrigado pela sintonia onde você estiver. O Depósito Brasil informando a hora certa para você não perder a sua condução. Já é 7:30. Cuidado para não perder a sua condução, viu? A partir de agora vamos falar do Paiol. O Paiol, maior atacadista de toda a região. Atenção, muita atenção, você que tem comércio, você que tem estabelecimentos comerciais, vá até o Paiol, você vai conhecer o maior estoque de todos os tipos de estoque para seu estabelecimento. Ah, no Paiol vocês encontram o maior estoque também de produtos hortifruti e granjeiros. Paiol, Rua Patativa 280, Vila Tapetuba. Não esqueçam, Paiol. Esse aniversário de hoje, senhora Neia Leal Nunes, recebendo os parabéns do esposo, nosso amigo Horácio. Nós enviamos a dona Neia votos de muitas e muitas felicidades, que essa data lindona se repita por muitos e muitos anos. Dona Neia, parabéns para a senhora, hein? Parabéns do Horácio, seu esposo, parabéns de todos os seus filhos, parabéns do programa Brasil Sertanejo. O Depósito Brasil está informando que já é 7 horas e 31 minutos. A próxima música, meu amigo Funfunha, está oferecendo para a esposa Ana Maria, para as filhas Niete e Andresa, lá no Jardim Morumbi. Nós enviamos um abraço para a família do meu amigo Funfunha, a Ana Maria, a Niete e a Andresa, que estão ouvindo a gente lá no cantinho do Jardim Morumbi. E aí vem o quinto lugar da semana. Música bastante solicitada, por isso classificou em quinto lugar, Trio Parada Dura, Telefone Mudo. Informando o Depósito Brasil, vocês acabaram de ouvir mais uma música classificada entre as mais da semana. Foi o quinto lugar, Trio Parada Dura, Telefone Mudo. Agora 7 horas e 33 minutos, você está ouvindo a Clube AM, o nosso programa Brasil Sertanejo. Olha, você que está ouvindo a gente, muito obrigado pela sintonia, viu? Alô, Horácio, por favor, entre em contato com a gente aqui, viu? Alô, Horácio da Casa de Carne, Águia do Vale, por favor, entre em contato com a gente para a gente fazer o sorteio, tá ok? O nosso bom dia para você que está ouvindo a gente, você que está telefonando lá no Clube de Campo da Embraer, estão ouvindo o nosso programa, o meu amigo Zagalo, Pedrão, o Felício Martinho vindo o nosso programa. Alô, Felício, bom dia. Bom dia para todo o pessoal aí do Clube de Campo da Embraer que estão ouvindo o nosso programa. O nosso abraço para você que está sintonizado com a gente em qualquer ponto da cidade. Estamos apresentando o nosso Brasil Sertanejo em nome do Galo das Balanças, onde vocês encontram instalação completa para bar, mercados e mercearia. Ali vocês encontram novos e usados, o Galo das Balanças, onde vocês encontram cafeteira, estufas, balanças, serras elétricas, tudo pelo preço bem barato. Galo das Balanças, Avenida 23 de Maio, 390, vende novos e usados, tá bom? E vamos nós de música, o Depósito Brasil informando a hora certa, 7 horas 35 minutos. Gilberto e Gilmar e a música bonita, capa de revista. Música. de vista, disposta na banca pra todos verem. Um dia tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu. Trabalhou feito um escravo, não merece esse triste fim. Coitadinho vive sofrendo, dia e noite padecendo, e para seu filho ele canta assim. Agora 7 horas e 37 minutos, você está ouvindo a Clube AM, o nosso programa Brasil Sertanejo. Agora 7h38, né? Estamos fazendo a pergunta de hoje, qual o dia que a Casa de Carne Águia do Vale faz aniversário? Dia 9, dia 12 e dia 20. E daqui a pouquinho nós vamos fazer sorteio no ar. Quem vai fazer sorteio com a gente é os proprietários da Casa de Carne Águia do Vale, que vai falar para os ouvintes qual o dia que ela faz aniversário. E falando o número, é claro, falando o dia, se é dia 9, dia 12 ou dia 20, que eu também não sei, aí então nós vamos citar qual o número que ele deve sortear. O contemplado deve vir hoje ainda, se puder, na Casa de Carne Águia do Vale, retirar o seu brinde, que é 5 quilos de colchão mole que a Casa de Carne Águia do Vale está distribuindo para os seus fregueses. E você já sabe que Casa de Carne Águia do Vale é a mais barateira de toda a região. E sabe por que eles vendem tão barato? Porque tem frigorífico próprio, por isso que eles podem vender barato e até da carne. Não esqueçam, Casa de Carne Águia do Vale é a mais barateira, com a sua filial lá em Taubaté. Não esqueçam, Casa de Carne Águia do Vale com frigorífico próprio, Rua 7 de Setembro, 58, ao lado do Mercado Municipal. Meu amigo Fufunho, vamos rodar mais uma música. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio. Agora sim, vem aí o Manhoso. Alô, seu Arnaldo. Alô, Estelê. Bom dia. Bem feito, Manhoso. 7h40. Existe muita gente por aí passando fome. Quem fez, quem mandou votar no homem? Existe muita gente por aí passando fome. Quem fez, quem mandou votar no homem? Os candidatos que andam sempre em conversa, todos eles meus amigos, vivem cheios de promessa. Eles lhe dizem, vão lhe dar uma casa nova e um bonito carrão. Tudo isso é promessa pra ganhar as eleições. Existe muita gente por aí passando fome. Quem mandou votar no homem? Existe muita gente por aí passando fome. Quem mandou votar no homem? Quantos funcionários que perderam seu serviço? Ficava tarde toda atrás vai de comício. Sabe seu candidato, fala palavra bonita, com uma barriga vazia e sem ter nada na marenta. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Os candidatos eleitos agora estão garantidos. E na Assembleia estão sempre reunidos. E o eleitor que nele votou agora está esquecido. Tem jeito que mandou votar nesse partido. Existe muita gente por aí matando o homem. Tem jeito que mandou votando o homem. Existe muita gente por aí matando o homem. Tem jeito que mandou votar no homem. Vão lhe dar uma casa nova e um bonito garrão. Tudo isso é promessa pra ganhar as eleições. Existe muita gente por aí passando fome. Tem jeito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Tem jeito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Tem jeito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Agora 7 horas 42 minutos, 7h42, como nós falamos no começo do programa, que hoje a Casa de Carne Águia do Vale ia distribuir 5 quilos de colchão mole, que gostoso, né? Vamos ver quem vai ganhar. Vamos falar direto com um dos proprietários da Casa de Carne Águia do Vale. Alô! Miro. Como é que vai? Você tá bom? Tudo bem. É quem tá falando mesmo? Aqui é o Júlio. Ô, Júlio, você tá bom, Júlio? Tudo bem, e você? Você é da Casa de Carne Águia do Vale, né? Eu sou um dos proprietários. Isso, como é que tá o comércio hoje? Tá bom, tá Júlio? Tá bom, graças a Deus. Bastante preguiça. Ah, com essa audiência de você, não há dúvida. Tá muito obrigado. Ô, Júlio, como é que estão os preços aí? Qual as ofertas que você tem para hoje? Aqui, nós temos frango, R$2.980. Que barato, né? É, temos filé de frango também? Ah. R$4.280. Ah. Temos bife de primeira? Bife de primeira? R$5.80. E temos carne moída R$3.900. Nossa, barato, e, né? E contar os preços da carne em geral, né? Ah, exatamente. Você também tem linguiça de frango hoje, não? Hoje não tem. Hoje não tem linguiça de frango. Segunda-feira. Ah, que linguiça gostosa, né? Muito bom, né? Ô, Júlio, mas fazer uma pergunta aqui, que você deu para nós. Qual o dia que a Casa de Carne Águia do Vale comemora o seu aniversário, não é mesmo? Isso. Você deu 3 opções, dia 9, dia 12 e dia 20. É claro que nem eu não sabia qual dia que ela faria aniversário. É. Então, através da sua pessoa, eu queria que você falasse para nós qual o dia que ela comemora o aniversário, se é dia 9, dia 12 ou dia 20. É dia 9, viu? Dia 9, é. Hoje, dia portanto. Hoje. Oh, que bacana, hoje, portanto, por isso que a Casa de Carne hoje está mais barato ainda, né? Ah, é. Também festa aniversário, né? Bom, então hoje é dia 9, dia que a Casa de Carne Águia do Vale comemora o seu aniversário, né? É. Olha, 15 pessoas falaram que seria o dia 9. Por favor, você vai falar do 1 ao 15, um número. Esse número... O seguinte, oi. Vamos soltar o número 13, né? Número 13. Olha o número 13, vamos ver quem saiu. É o Antônio Gaspar. Alô, Antônio Gaspar, você foi o contemplado, viu? O Antônio Gaspar foi o contemplado, que foi o número 13, tá aqui. Ô, Júlio, muito obrigado pela sua participação. E no próximo domingo a gente vai fazer um novo sorteio, não é mesmo? Eu quero também, viu? Viu, Valdomir, agradeço aos seus ouvintes, pela sua audiência que está dando a você. Tá, muito obrigado. E a preferência que está dando a nossa casa aqui, na rua 7 de setembro 58. Tá, ok, muito obrigado. Tá, ok. Olha, Júlio, muito obrigado pela sua participação e tá feito o sorteio, então, né? Ok, um bom dia pra você. Então, você, a pessoa indo aí, o Antônio Gaspar, você, por favor, exige o documento, viu? Tá, vai aparecer uns 10, Antônio. Aqui, vai numa hã? É Antônio? Antônio Gaspar. Só Gaspar? É Antônio Gaspar, foi o nome que ele me deu pra mim. Eu não tenho endereço? Não, me deu endereço. Ah, é porque ele tava falando do serviço dele, parece, né? Mas ele deve entrar em contato com a gente novamente. Não tem problema. Pra gente saber melhor, tá bom? Faz, e você vai ficar aberto até que hora hoje? Vamos ficar hoje até meio-dia, mas ele pode pegar depois, na segunda, né? Ah, pode pegar. Se não tiver hoje, pode pegar amanhã, né? Isso. Ah, tudo bem, então. Tá, okay. Um abraço pra vocês aí, viu? Okay, obrigado. Tchau. Tchau, hein? Agora 7 horas 45 minutos. Outra música bonita no seu rádio você vai ouvir. Em nome da Casa de Carne Águia do Vale. É música bonita, muito bonita. É o grande sucesso do momento. Mato Grosso e Matias, pra você que está apaixonado, pra você que está apaixonada, fique pra sempre comigo. Se você está sozinha, sozinho também estou. E vive na solidão, as minhas noites não têm calor. Não sei, pois amores, vive assim tão distante. Se eu e você me ama, nós nos amamos, minha querida amante. Não deixe me deixar, o nosso amor ainda vive. Você me trouxe a paz e o carinho que eu nunca tive. Não vá, meu amor, não vá. Nosso amor na intimidade, só nós dois compreendemos. Nem o tempo pode apagar o amor que vivemos. Viver sem os teus carinhos. Não, por favor, não vá. Fique pra sempre comigo. Confirmando o sobrenome dele. Alô, Júlio, o sobrenome do seu Antônio Gaspar é Antônio Gaspar da Silva, viu? Ele telefonou para nós confirmando o sobrenome, Antônio Gaspar da Silva, e daqui a pouquinho eu passo na casa de carne para levar o endereço dele também, tá ok? Tem alguma coisa aí ou não? Dá para repartir com você? Alô, Antônio Gaspar, meu amigo Fufunha pediu para você repartir com ele. Isso, pode ser, ele vai repartir com você, viu? Vai repartir com você. Agora 7 horas 49 minutos, é o Paiol patrocinando o nosso programa. No Paiol vocês encontram tudo para o seu comércio. Atenção, feirantes, olha, no Paiol você vai encontrar verduras, legumes, frutas, discos populares e sertanejos. Ali vocês encontram latarias, bebidas, vocês encontram tudo por um preço bem barato. Paiol, o maior atacadista de toda a região. O Paiol fica nesse endereço, Rua Patativa, 280, Vila Tatetuba. Olha, amanhã nós vamos sortear os ingressos do trio Parada Dura. Amanhã, portanto, através do telefone 215965, a partir das 5h30, a partir das 5h30, né? Nós vamos sortear os ingressos do trio Parada Dura, que virão aqui dia 14, portanto, amanhã. E agora nós vamos dando para vocês mais uma música bonita em nome do Paiol. É outra música lindona, música apaixonada. Não me deixe, César e Paulinho, 7 horas 51 minutos. afastar de mim. Pela fresta da janela, em breve vamos ver o sol surgir. Vem me tirar pra avisar, está na hora de você partir. Não me deixe, amor, não me deixe. Esqueça tudo que eu disse lá fora. Não me deixe, amor, não me deixe. Fique comigo, por favor, não vá embora. Agora 7:53, vocês ouviram mais uma música lindona em nosso programa. Não me deixe, cantou César e Paulinho. Esse programa é em nome do Paiol. O Paiol, o maior atacadista de toda a região, avisa você. Amanhã, segunda-feira, não esqueçam de fazer uma visita no Paiol. Lá você vai encontrar tudo mais barato. Paiol, Rua Patativa, 280, Vila Tatetuba. Onde vocês encontram tudo para o seu comércio e pelos preços mais baratos mesmo. Paiol, Rua Patativa, 280, aí na Vila Tatetuba. Falamos também do que mesmo? Do Depósito Brasil, que está informando a hora certa. Daqui a pouquinho tem Amanhã com Deus com José Lourenço. Daqui a pouquinho pela Clube. Agora 7:54. A última música do programa de hoje vai para você que está ouvindo a gente. Gilberto e Gilmar, Música da Saudade.